DJ Bruninho do Comércio, bota na pressão. Ei, meu mano, DJ Nelton. Eu sei que você fala por aí que...